Rádio Princesa do Eldorado. FM 107,9. ZYU 620. Canal 300. Uma emissora do Sistema Adcom de Comunicação. Transmissores Sistema Irradiante. Instalado na Avenida Manuel Bento da Cruz, 634. Sala 1, Centro. Penápolis, São Paulo. CEP 16.300.011. Casa das Ferragens e Construção, no Trevo das Bandeiras, informa a hora certa. 11:11. Casa das Ferragens e Construção, tem tudo que precisa para a sua casa. Tem máquinas, ferragens, ferramentas, tem elétrica, hidráulica, que tem também. Casa das Ferragens e Construção, aqui você se sente em casa. Atendimento personalizado. Avenida Marginal Rita de Aguirre Monteiro, 1130, no Trevo das Bandeiras. Telefone 36527989 ou 99782-6854. Casa das Ferragens e Construção. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta, sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila em clima de feriadão, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma etapa do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Tá muito bacana, você não pode perder. Hoje vamos falar também de um susto em dose dupla. Um australiano que achou duas cobras dentro do vaso sanitário em menos de uma semana. Vê se pode, bicho. Eita, nós. É um susto grande, né? Tem aí no melhor da música, pra dizer o mínimo, né? Susto grande. É um susto que caiu. Enfim. Tem também o melhor da música, os pedidos do povo, a sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. Mr. Eyman, diga aí nosso número pro povo. DDD 89 99992-7022. Show de bola. Eu ainda tô impressionado com o negócio da cobra, já eu falo. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Dia Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Garçons competiam entre si para ver quem ganhava mais gorjetas no serviço. A disputa era tanta que eles começaram a sabotar um ao outro. Certa vez, um cliente muito rico apareceu no restaurante. Um dos garçons foi recolher os pedidos e o outro ficou de tocaia, esperando ele passar com os pratos. Quando o garçom concorrente passou com a entrada, o sabotador largou um fio de cabelo em cima do prato. Depois de uma reclamação do cliente, o atendente voltou e montou outro prato. Mas o adversário dele não deixou barato. No preparo do prato principal, ele escondeu um rato de borracha embaixo do peixe assado. Não deu menos de 30 segundos e uma confusão generalizada tomou conta do local. Acontece que o que eles não sabiam é que o cliente era presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e no mesmo momento mandou fechar o restaurante. Depois disso, tanto o garçom sabotador quanto seu rival acabaram no olho da rua. Moral da história, quem só pensa em derrubar o outro, no fim das contas, também vai acabar caindo. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, da nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem. bem, começando a nossa bodega do Maguila, em definitivo, saudando você de todo o Brasil, de todos os países que acompanham a nossa bodega Véia de Guerra pela internet, pela rede mundial de computadores, pelo YouTube e também pelas web TVs. Aquele abraço e o desejo de um bom fim de semana. E você pode participar aqui do nosso programa, sim, pelo 89999927022. De novo, DDD 89999927022. Valeu, Mr. Abraham. Faz que nem nossa amiga Cícera, que participa toda semana lá direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, e ela já mandou áudio. Fala, Cícera. Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Belchior, Tudo Outra Vez. Aí sim. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila. Sou a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Deus abençoe o seu programa. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida. Pra você também, seu pedido é uma ordem. Já vou tocar nessa primeira sequência, né? Pra gente já pagar os pedidos dos ouvintes. Depois eu vou trazer Carlos André, Amando Gostoso. E fechando, eu trago Valquíria, Não Foi Vão. Então essas três carimbadas, Belchior, Carlos André e Valquíria, abrindo muito bem a minha, sua, nossa bodega do Maguila. Aumente o volume, já que eu volto com você. Ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer com o papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sabe lá no trópico, a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde. E bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Na hora que você chegar, você vai ver dever e como é, como vai ser e como vai funcionar. Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente, meu jeitinho de amar. Você vai me conhecer. Vou te dar amor de qualquer jeito. Vou te sacudir no peito, sair fora da razão. Você vai cair na minha teia como mosca que vagueia por aí na solidão. Chega meu amor pra você ver como é, como vai ser, como vai funcionar. Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente. Meu jeitinho de amar, meu jeitinho de amar. Já foi sucesso um dia. A Bodega do Maguila desenterra pra você. Sim. antes eu toquei Carlos André, Amando Gostoso, e abrindo a sequência, o pedido da nossa amiga Cícera de Alagoas, Belchior, Tudo Outra Vez, música belíssima, é a nossa bodega sempre trazendo as músicas que as outras rádios não tocam ou se tocam em menor frequência, e você pode ajudar também fazendo a nossa playlist, participando pelo DDD 89 99992 7022, tá certo? E agora, meus amigos, nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço às mais de 250 rádios que transmitem a nossa bodega em todo o Brasil e mais 4 países. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela sintonia. Manda um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera também de Sinop, Mato Grosso, da Rádio Brasil Sinop. Alô, Josimar, aquele abraço! Galera de Campos Sales, Ceará, da Campos FM 87,9, Araripe, Ceará, da Chapada FM, pessoal também de Nova Itarana, na Bahia, da Rádio Cidade, aquele abraço, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, alô Vera, alô Barbosa, alô Mauri, todo o pessoal aí que nos acompanha pela Cidade FM 98,7, galera também de Boa Vista, Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo, Rio Branco, no estado do Acre, da Rádio Rio Branco Web, Manaus, Amazonas, Ouro Verde FM 90,3, Horizonte, Ceará, Horizonte FM 104,9, pessoal também de Regeneração Piauí, da Ideal FM 98,5, Pojuca, na Bahia, Lutinga, também no estado da Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alô Anderson Leão, aquele abraço, pessoal de Salto do Lontra, no Paraná, da Rádio Lontrense, Mar Vermelho, Alagoas, da Mar Vermelho FM 104,9, Maraial FM 87,9, de Pernambuco, Marimbondo FM 104,9, lá de Alagoas, Princesa FM 107,9 de Penápolis, São Paulo, pessoal também de Volta Redonda no Rio de Janeiro, da Rádio Acesa FM, Pentecoste, Ceará, alô Nieta, alô Márcia, minha amiguinha mandou um áudio belíssimo, né? Me parabenizando pelo dia do radialista, obrigado aí todo mundo que nos acompanha pela nossa FM 98,7, um abraço também ao Júlio César, Nogueira Filho, todo o pessoal aí de Pentecoste e região, Macabeira, Maranhão, Caridade do Piauí, Itaboraí, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro também, capital, meus amigos da Novas Ondas FM, da Rádio Maré FM, também da Yes FM, ligados aí no nosso programa, Bruxelas, na Bélgica, também da Rádio Onda, Coronel João Pessoa, São Miguel, Rio Grande do Norte, Brejinho, Severiano Melo, pessoal também de Rodolfo Fernandes, Cruzeta, Natal, Mossoró, todo o pessoal aí do RN, ligados na gente, Caxias, Maranhão, Santo Antônio do Içá, no Amazonas, Berizal, Minas Gerais, Pedreiras, Maranhão, pessoal da Portal FM, aquele abraço, São Luís também, galera da Praia FM 106,3. Enfim, vamos agora de intervalo, daqui a pouco a gente manda mais abraços, se você quiser ter seu nome mencionado aqui no ar, inclusive, manda mensagem pra gente, qual é nosso número, Mister Eibarra, por favor? DDD 89 99992 7022. Valeuzaço, porque agora é hora da gente ir de intervalo, na volta a gente já traz o Quem Quer Ser o Endividado, mais um duelo emocionante, dessa vez entre Albernantes, campeão dos três últimos programas, e também Murilo Augusto, direto lá de São Paulo, um duelo eletrizante, emoção até o fim, você não pode deixar de perder, é no próximo bloco, daqui a 2 minutinhos, então, nem sai de sintonia aqui, daqui a pouco a gente tá de volta aqui, na nossa bodega Véia de Guerra, sai daí não. Anuncie na bodega, do Maguila. Em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega da Maguila, para todo mundo ouvir. Na bodega da Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Espaço Cultural. Daqui a pouco, mais sucesso. Tenha uma vida melhor. Dicas de saúde. O estresse é um problema que afeta milhões de pessoas e que acaba prejudicando a saúde, o trabalho e até seus relacionamentos pessoais e familiares. Para evitá-lo, procure uma vida com alegrias e objetivos. Evite brigas inúteis, organize seu tempo, alimente-se bem, valorize suas vitórias, pratique exercícios, evite cigarros e bebidas alcoólicas e dedique um tempo só para você.